traduzindo esperança, produzindo bonança no revolto mar. Mãos que operam a cura na infeliz criatura que está a chorar. Mãos que oferecem guarida e a alma ferida começa a vencer, pois vencem a peleja e sustém a igreja com todo o poder. Mãos que foram feridas, agora estendidas para abençoar. Mãos que atendem o aflito, se estende ao contrito para confortar. Mãos que provaram ser fortes, pois venceram a morte com todo o poder. Mãos que derramam a graça a todo que passa, a todo que crê. Galileia trouxeram aos leprosos purificação. Mãos que lá na Judeia ao cego aflito trouxeram visão. Mãos que o irmão de Maria que morto jazia fizeram ressuscitar. Estão cheias de glória e prontas agora para operar. Mãos que foram feridas, agora estendidas para abençoar. Mãos que atendem o aflito, se estende ao contrito para confortar. Mãos que provaram ser fortes, pois venceram a morte com todo o poder. Mãos que derramam a graça a todo que passa, a todo que crê. Mãos que derramam a graça a todo que passa, a todo que crê.